here with me? Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, sua frase favorita de todos os tempos é... Get to the chopper! Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, você me apresentando, eu fiquei imaginando a cena do primeiro Predador, eu entrando na sala, você vindo, Arnoldão e Carl Weathers, you son of a bitch! E aquele maior cumprimento da história. Essa é a maneira que começou o cast. Eu e o Cipreste entrando numa sala e se cumprimentando daquela forma. E o close no braço. E o close no nosso braço gigantesco. Que é quase igual. É quase. Exatamente. Renatão, você sabe que é uma honra tê-lo aqui novamente, já que fizemos o cast do último filme do Shane Black, Dois Caras Legais, que está disponível na nossa quarta temporada. Então, você escuta lá se você... Excelente cast ouvir. E excelente filme. Foi um excelente cast. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site Ratos de Cinema. Não deixe de seguir a gente também no Facebook, YouTube e Instagram. No Twitter também estamos lá, no @ratos_cast. E você pode falar com a gente pelos nossos dois e-mails. Não tem necessidade, você pode, né, falar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer lugar. Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, que e-mail é uma coisa muito moderna ainda, né? Então ratoscast@gmail.com e contato@ratoscinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. Se você quiser colaborar com a gente, você pode acessar no nosso site. Nós temos a opção pelo PayPal e nós temos a opção agora também pelo Patreon. Olha aí. Rapaz, é a novidade do mês, causando rebuliço na internet, nosso Patreon. Então eu vou, essa vez já vou aproveitar que o Renatão aqui está aqui, ele é o especialista máximo no Patreon, no Patreon. Então eu vou pedir pra ele explicar pra você, caro ouvinte, o que é o Patreon e como você pode nos ajudar. Pra quem não conhece, o Patreon é uma espécie diferente de financiamento coletivo. No Patreon existem maneiras que você pode ajudar, né? Dar um suporte pro artista, pro músico, pro podcast, pro projeto que mais interessar você. E o Ratos entrou com um projeto lá no Patreon onde a gente oferece pacotes super legais onde você pode assinar com um preço bem acessível, e existem três faixas diferentes de preço, todas elas que não vão machucar no seu bolso, vão ajudar muito na gente na construção de melhor conteúdo pra vocês. Melhorar a nossa edição, trazer novos projetos pra vocês. E o legal do Patreon é porque a gente não quer só fazer isso. O PayPal oferecia isso pra gente, era legal, mas o Patreon a gente consegue oferecer um conteúdo extra pra vocês, um conteúdo exclusivo pra vocês. Vamos ser sinceros que isso é o mais legal pra gente. A gente tá curtindo muito construir conteúdos exclusivos pros assinantes do Patreon. Com certeza. Então, nós temos três pacotes lá e a gente tá oferecendo várias coisas. Nós estamos oferecendo, só pra você ter uma ideia, a gente tem um grupo agora pessoal entre a gente, né? E a gente pode te fazer recomendações de séries e tal. Vocês não têm ideia, porque assim, antes da gente começar a gravar, eu e Renatão, a gente sempre fica trocando ideias. E aí, o que você tá vendo? Qual é a série que você me indica? Essa eu devo ver? Toda essa conversa, todo esse bate-papo, você vai ter acesso a isso. Você pode também indicar pra gente, enfim, tem toda essa interação. Você pode votar numa ratoeira pra um de nossos participantes ir. Agora, o que tá disponível lá no Patreon, e é mais legal, são as versões estendidas dos casts. Esse cast que você tá ouvindo aqui, quase 10 minutos a mais, então tem muita coisa que acaba ficando de fora por questão de tempo. E faz muita diferença, cara. A versão estendida é sempre mais legal. Você pode participar, eventualmente, até de um cast com a gente. Pô, participar com a gente, olha que legal. Olha só que legal, né? Pode ser um Ratos Casting, pode ser um Ratos Clash, pode ser um Clássicos Modernos, não sei. Então, dá uma olhada lá, tem toda a lista de facilidades. Se você gosta do nosso cast de alguma forma ou de algum segmento específico que a gente faz, cara, o Patreon é pra vocês. Não tem uma outra forma melhor de você curtir o Ratos. Quem gosta dos filmes do mês, que é um dos nossos segmentos, nosso sucesso, cara, as edições do Patreon dos filmes do mês é fantástico, é fantástico. O conteúdo extra, se você gosta da dinâmica de nós quatro, o conteúdo extra faz o cast fluir muito melhor, ser muito mais divertido, é realmente único, uma edição única. Então, não perca tempo, o nosso link é patreon.com/ratosdecinema, tudo junto. Você vai ver o link aqui no seu post, aqui no post do nosso site. Não deixa de clicar e dá uma olhadinha lá, com certeza você vai ter um pacotezinho que você vai se animar, tá bom? Nosso tema de hoje será o controverso filme O Predador, de Shane Black, com Boyd Holbrook, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, só nome fácil, hein? Keegan-Michael Key, Esse é facinho. E Thomas Jane, que mole. Esse é mais fácil. Na sinopse oficial, agora os mais letais caçadores do universo estão mais fortes, mais inteligentes e mais mortais do que antes, tendo se aperfeiçoado com o DNA de outras espécies. Isso nem é importante. Quando um jovem causa seu retorno à Terra, apenas uma equipe de improváveis ex-soldados podem evitar o extermínio da raça humana. O filme foi orçado em torno de 88 milhões de dólares e é a sexta aparição do personagem nos cinemas, 8 anos depois de Predadores de 2010. Eu não vou falar ainda da bilheteria, quanto o filme faturou, porque isso ainda é uma coisa que, agora no momento que a gente tá gravando, ainda não tem dados oficiais. É muito recente também, né, cara? Muito recente, mas eu andei pesquisando, Renatão, que por causa da questão do tornado que tá passando nos Estados Unidos e tal, e também o filme foi envolto numa controvérsia porque o diretor Shane Black teria escalado um ator que é um sex offender, né? Uma pessoa... É o Jake Busey, né? Não, na verdade foi um ator que foi cortado do filme. Teoricamente, o Shane Black conhece o cara há bastante tempo. É um amigo dele, do Shane Black. E o Shane Black contratou ele pra fazer essa cena, só essa cena com a Olivia Munn, antes mesmo dela encontrar o personagem do Jake Busey e do Sterling K. Brown em determinado momento no filme. E aí essa cena foi cortada. Parece que tá tendo também um protesto nos Estados Unidos por causa disso. É, mas tirando isso mesmo, o filme já vinha sido envolto de muita polêmica entre os fãs da série, né? Inclusive aqui no cast a gente já falou sobre isso algumas vezes. Sim, verdade. Mas a gente vai tratar sobre tudo isso. Só antes da gente começar, pra quem não conhece a dinâmica do nosso Hotscast, nossa conversa vai ter duas partes. A primeira, uma análise sem spoilers, pra quem ainda não viu o filme. Então, se você não viu o filme ainda, fica tranquilo, porque, por enquanto, a gente não vai entregar nada. A segunda parte, sim, vai ser com spoilers, onde a gente vai entregar alguns segredos e algumas surpresas desse filme. E vale também mais um aviso, hoje, esse cast não é pra amadores. Se você não cresceu com os filmes do Predador, se você não conhece o personagem, acho que o personagem talvez é só mais um monstrão espacial, né? Se você não foi ver Alien vs Predador 1 e 2, mesmo sabendo que era uma merda, esse cast não é pra você. Esse cast hoje é pra fã. Então, Maguinho, pode desligar o seu podcast. Eita. Tá? A gente não sabe se a gente vai falar bem ou mal. Fica aí, você vai descobrir. Mas uma coisa aqui é certa. Aqui tem dois fãs do bichão. Certo, Marcelo? Sem dúvida. Você tem ideia? Ele é tão fã desse bichão que ele botou esse filme como a maior expectativa dele, não oficial. Não oficial, vai lembrar. Do ano. Então eu vou começar esse cast perguntando o que esses filmes do Predador significam pra você? O que eles representam pra você? Você gostava de ver no cinema? Você acabou descobrindo em casa? Como é que foi essa relação com os filmes? Então, a minha relação era desde criança. Eu acho que o Predador tá muito ali com o pequeno Renato descobrindo o cinema. No pacotão, Arnold Schwarzenegger apresenta cinema para as crianças dos anos 90. E foi assim, cara, eu lembro que eu tinha um boneco que ele não era bem comandos em ação, não lembro que tipo de boneco é esse. Era um boneco um pouquinho maior que comandos em ação, só que o corpo era de plástico. E ele lembrava muito o Dutch. Então, pra mim, todas as brincadeiras, ele era o Dutch. Porque eu vi o filme e eu fiquei, cara, isso é muito legal. Porque eu gostava do humor que o filme tinha, eu gostava da ação que o filme tinha, e depois eu fui vendo as coisas que o John McTiernan fazia. O cara era o cara da ação daquela época, né? Ele fez 5 filmes lendários de filme de ação. Só pra lembrar, é o mesmo diretor do Duro de Matar, é o mesmo diretor do... O Último Herói de Ação. Do primeiro Duro de Matar e do terceiro, que eu acho também espetacular. São os dois melhores. O Último Grande Herói também é dele, né? Do Arnold. E ele também fez o Caçado Outubro Vermelho, que é um filme de um grande sucesso também. Ele deu uma morrida ali com o Rollerball, né? Que foi e com o Thomas Crown. Mas o Rollerball ainda é mais doido. É verdade. É um grande diretor, sem dúvida. Mas enfim, foi um grande diretor e... Então, o Predador, ele me influenciou muito com isso. Predador 2, eu acho muito bom também. Eu gosto muito do Danny Glover. É o mais próximo do original, né? Ele conversa muito com o original. Por mais que os outros, eles pincelam várias coisas. Inclusive, esse também pincela. Então, o Predador sempre fez muita parte. Eu gosto do Predadores. Falem o que falar. Eu não desgosto. Eu acho que tem pontos ali que são bem legais. O Alien vs Predador, que é o meu grande problema, eles modernizam certas coisas, principalmente o primeiro. Eu acho que o primeiro ainda vai mais. O segundo, o Hacking, né? Ele é mais coisa. Mas o primeiro ainda moderniza alguns pontos, são até interessantes. Mas os dois primeiros, cara, Predador 1 e Predador 2, ajudou a moldar o jovem Renato descobrindo cinema. Então eu tenho um grande carinho. É, eu quero tratar um pouco sobre o primeiro e o segundo filme, mas antes só, já que você tá explicando um pouco da história da franquia com você, emenda na sua expectativa para esse novo filme, o que você tava achando, por que ele era a tua expectativa do A ano? minha expectativa era grande, cara, porque falarem assim, ah, vamos fazer mais um Predador. A gente, como fã, fica animado, mas ao mesmo tempo a gente fala, ah, nossa, quem vai Precisa? fazer? Será? É, pra onde a gente É, vai? pra quê? Sabe? No momento que a gente tá hoje, eu não me empolgaria. Até que falaram que era o Shane Black. Aí que tá a parada. Confirmou. Primeiro eu apresento o porquê que eu gosto do Predador. Agora eu vou apresentar o porquê que eu fiquei empolgado com esse filme. Que é um motivo simples, que é o Shane Black. Eu acho ele um diretor e roteirista fantástico, especialmente roteirista. É, eu gosto muito dos diálogos dele, eu gosto muito do humor, eu gosto da maneira rápida que ele desenvolve aquela história, mas ao mesmo tempo que ele aprofunda os personagens e a maneira que ele vai construindo a história e construindo os personagens no decorrer dela, no Beijos e Tiros, dois caras legais que a gente falou muito aqui, a gente defendeu como um dos melhores do ano. O Homem de Ferro 3, por mais que eu, como fã dos filmes do MCU, não ache aquilo tudo, ele ainda é um bom filme. Ele não é um bom filme do MCU, mas ele é um bom filme. O problema dele é que ele não tem Homem de Ferro, ele é só Tony Stark. Ele parece um filme à parte da Ele Marvel. parece um filme à parte. É porque ele não tem a cara de um filme do MCU. Ele é todo estilizado. As pessoas falam que a Marvel não deixa os diretores botarem liberdade nele. Cara, deixou há muito tempo. Shane Black botou totalmente o dedo e o estilo dele no Homem de Ferro 3. Os créditos finais têm a cara de um filme do Shane Black. Então, eu acho que esse é o tipo de diretor que ele é, que coloca o estilo dele, coloca a assinatura dele. E ele já participou, ele foi parte do elenco do primeiro filme do Predador. Nada melhor do que um cara que conhece a franquia desde os primórdios. Ele tava lá. Ele viu aquilo ali acontecer. Então, isso só aumentou minha empolgação para esse projeto. Muito bem. Antes só de perguntar para você o que você achou do filme, eu queria só fazer um apanhado bem rapidamente sobre os filmes. Predador de 1987, o primeiro, né? O que eu acho legal desse filme é que a gente não sabe muito sobre o personagem do Arnoldão, né? A gente não sabe muito sobre o personagem de ninguém ali. O que ficou daqueles personagens é o seguinte: o nome Dutch, e que ele diz que não é mercenário, mas todo mundo age ali como mercenário, né? Eles são jogados ali pra uma missão e tal. É, ele diz que a equipe dele não é descartável. É. Eles não são descartáveis. Mas a gente sabe muito pouco sobre aqueles personagens. Muito, muito, muito, muito pouco. E ele vai direto ao ponto. Na época, a crítica chamou o filme de Rambo Meets Alien, Sim. né? Rambo e Alien, é uma mistura dos dois. E que era um filme muito preguiçoso, porque a história era muito direta, era muito. Mas ele teve umas críticas até interessantes. Eu até queria ler a crítica aqui do Roger Ebert, que é um dos caras mais famosos, né, de crítica dos Estados Unidos. Ele escreveu um detalhe muito interessante sobre o que eles acharam desse filme naquela época. Por que um alienígena se dá ao trabalho de vir à Terra para pular de galho em galho e esfolar soldados americanos? Por que a criatura tão avançada precisa lutar na mão se poderia simplesmente cortar Arnold com uma arma laser? Nenhuma pergunta lógica é importante para o filme. Predador se passa numa velocidade incrível, tem caracterizações fortes e simples, bela fotografia e excelentes efeitos especiais. E entrega o que se propõe, um excelente filme de ação. O Cisco, que é o cara que fazia a dupla com ele, né? Cisco e Herbert. O Cisco detonou o filme, odiou o filme. Mas o Herbert falou, o Roger Herbert falou bem. Hoje, ele ficou como o filme do Predador. É o melhor filme do Predador, né? Só que ele tem um detalhe que eu acho que você não consegue nunca fazer de novo. Nem se você fizer um reboot. Tem nesse filme, mas não dá pra fazer de novo. É o segredo do monstro. O filme, ele segura a questão do monstro durante toda a sua projeção até o terceiro ato. E aí você finalmente vê o monstro. Para algumas pessoas, como eu falei, né? Pesquisei críticas da época. Para algumas pessoas, isso foi broxante. Putz, eu queria que fosse nem o tubarão. Você nunca vê o bicho inteiro. Para algumas pessoas foi legal. Você mostra o trabalho do Stan Winston e você vê que o bicho é lindo. E a figura do bicho. Você tá indo ver hoje o predador, você tá indo ver o bicho. Se você. Exatamente. Se não tiver ele, você vai reclamar. Você vai reclamar. Aliás, eu vi gente reclamando que o filme. Que o Maguinho foi um. Na crítica dele, ele falou: o bicho some. O bicho é mero coadjuvante no filme, embora eu discorde, mas enfim. Esconder a criatura é uma coisa que ficou pro primeiro filme. Não tem como você recriar isso. Não É tem. engraçado isso, né? Tem gente que reclama que vê demais a criatura, tem gente que reclama que vê de Que menos a vê de criatura. menos. Pois é, pois é. O Alien Covenant é a mesma coisa. O Alien aparece direto. Ah, não, o Alien tá muito exposto. É, o Vendo o Alien não é Alien isso. a. No, é, eu tô vendo o Alien na luz clara, que não sei o quê. Aí, Pô, pelo amor de e sempre. É aí que eu queria chegar, que é uma das coisas que eu não entendo, Renatão. Porque as pessoas sempre reclamam de coisas que não tem como você fazer de novo. Como. No Alien foi o melhor exemplo. Deus. Como você vai esconder de novo a criatura? Como você vai refazer o primeiro filme de novo. É. E tipo assim, quando você faz o filme da criatura e no final você acaba revelando, quando você faz a sequência, desculpa, as pessoas estão indo lá pra ver a criatura. É, óbvio. Não estão indo lá pra ver a Ripley ou o Dutch. Eles estão indo pra ver. Ninguém foi ver o Danny Glover no Predador 2. Não. Sem dúvida nenhuma. Vou ver o Predador. Sem dúvida nenhuma. E no meu cinema, por exemplo, quando ele apareceu a primeira vez, foi... Ah! E já logo no início, né? Enfim, é por isso que eu queria começar esse cast me perguntando, e essa é a pergunta que vai permear esse cast. O que que as pessoas esperam de um filme do Predador? Isso é uma coisa que eu devia ter perguntado lá no casting do Alien também, que a gente fez com o Maguinho. E aquele casting do Alien Covenant foi um focal, né? Porque o Maguinho tinha odiado e eu tinha amado o filme, então... Eu ainda não sei o que você achou, o Renatão manteve as sete chaves. Só quero falar assim, por exemplo, o segundo filme com o Danny Glover que você citou aí, a gente sabe menos ainda do personagem do Danny Glover. A gente sabe tão menos do personagem do Danny Glover. Pelo menos no primeiro a gente sabe que o nome do Arnold é Dutch. No segundo, a gente sabe tão menos, mas tão menos, que a gente chama o personagem de Danny Glover de Danny Glover. É. Nem o nome hoje do... pode chamar de Murtog também. Nem o nome do personagem a gente lembra naquele filme. Nem isso. Porque é muito menos importante. Só que o segundo filme ele tem um elemento que eu acho que é o elemento mais, um dos elementos mais importantes da franquia e delineou a franquia do Predador pra todos sempre. E é uma coisa que você não tem como apagar, mesmo com um reboot. Volto a dizer. Muita gente achou que esse filme era um reboot. É uma espécie de reboot, mas nem isso o Shane Black conseguiu apagar. Ele apresentou o Predador como colecionador de troféus. Essa resposta a gente não tem no primeiro filme. No primeiro filme você não tem ideia o que o Predador tá fazendo lá. Ele tá esfolando as pessoas, ele pendura nas árvores. Você vê ele arrancando, enfim, membros das pessoas, mas ele colecionador... Dá um propósito pra ele, né? Pois é, e não é só crânio. Como, tem muita gente que pensa isso, porque vê aquela parede, lembra do crânio do Alien lá, aquela cena clássica. Cara, não é isso. No final, ele entrega uma arma, né? Depois que o Predador morre e os alienígenas vêm pra pegar o corpo dele, ele entrega uma arma do século 17, sei lá, pro Danny Glover. Então, aquilo mostra que eles estão vindo há muito tempo, e aquilo mostra que eles colecionam vários aspectos dos caçadores e tal, não sei o quê. Várias coisas que definem os caçadores. Então, a ideia do upgrade já estava aqui nesse segundo filme, né? Não é nada novo. A ideia de estudar as raças, né? De conquistar, já é um elemento muito interessante no segundo filme. Porque a gente acha que entende bem os predadores e cada vez aparece um elemento novo. E, inclusive, esse filme apresenta elementos novos. Então, sim. Foi uma coisa que... Elementos novos que continuam no mesmo caminho apresentados no 1 e no 2. Tipo, o 1 apresentou um caminho, o 2 trilhou um pouco mais. Pois é, eu tô falando isso, Renato, porque... Expande. Assim, exato, perfeito. Porque eu tô falando isso porque, assim, eu vi algumas críticas e as pessoas detonando, falando, não, porra, Alien, Predador não é isso, não é upgrade, não é cachorro. E tudo isso já tinha sido apresentado antes. O terceiro filme, por exemplo, o terceiro filme é um arremedo, tá? De desenvolvimento de personagem, não dá nem pra lembrar direito. Eu gosto do personagem do Lawrence Fishburne, que faz um malucão lá, que na verdade seria o, eu não sei se você lembra, mas o roteiro do terceiro filme ia ser o roteiro com o Schwarzenegger e com o Danny Glover. O personagem que o Lawrence Fishburne faz no filme, é uma participação especial, rápida e tal, era o personagem do Danny Glover. É que o filme é muito confuso, eles acabaram mudando as coisas, deixaram o personagem loucão e tal. Eles são jogados num planeta, né? Enfim, era pra ser esses dois personagens de volta. Tem atores nesse filme que eu gosto, o Adrian Brody. Alice Braga. Enfim. É o Danny Trejo, né, que tá no filme? Danny Trejo tá no filme também, pois é. Então... Porra, Danny Trejo contra o Predador, isso é maravilhoso. É genial. Eu não sou muito fã dos efeitos especiais, entendeu? E os personagens desse filme, principalmente do terceiro, são absolutamente descartáveis, assim. Totalmente descartáveis. Mas é legal. Como diversão, ele funciona. Eu lembro que eu saí do cinema, eu falei, legal. Eu acho ele um típico Robert Rodriguez. Sim, sem dúvida. Embora não seja dirigido pelo Robert Rodriguez, mas... Sim, é produzido, a produção dele. Né? Pois é. Mas, enfim, esse filme já tinha os Cães Predadores. Já tinha sendo apresentados lá naquele filme lá. Enfim. Cara, eu vou ser bem honesto, é porque a gente já vai botar isso mais pra frente. Então, eu não sei qual o problema todo com os Cães Predadores, com a figura Cães Predadores. Eu tenho um problema, que eu vou falar mais pra frente, mas eu não sei qual é o buzz todo com esse negócio de Cães Predadores, qual pois o problema da figura Cães Predadores. Já vou emendar dizendo o seguinte, esse novo filme tem problemas, cara. A gente tem problemas, tem defeitos. Lógico, ele é all over the place. Esse é o principal problema. Mas vamos lá de novo. Todos os filmes têm problemas. Principalmente estruturais. Até o primeiro filme tem problemas. Tem coisa naquele filme que o filme termina e você fala assim... Tá, eu entendo porque eu conheço a franquia. O segundo filme, como eu falei, ele ainda tentou explicar algumas coisas até do primeiro filme. Mas o primeiro filme não se preocupa. Sabe por que ele não se preocupa em explicar nada? Porque ele é um filme, como disse o Roger Ebert, de ação. Ele se propõe a ser um filme de ação. Ele não se propõe a parar o filme e explicar todos os elementos que estão acontecendo, que você tá vendo. Não. Ele se propõe a ser um filme straightforward. Violento. É, o que esse filme também se propõe a ser. Os 10 primeiros minutos é a mesma coisa. Pois é. Eu acho que o Shane Black seguiu a linha da franquia, dos filmes que a gente mais gosta. Eu gostei do filme. Isso não é surpresa pra ninguém. Eu já fui pré-determinado a gostar do filme. E eu me diverti muito. No cinema onde eu tava, as pessoas caíam na gargalhada, se divertiram. Tinha um casal do meu lado, cara, que a namorada tava, não tinha visto nenhum filme do Predador. Você tem ideia? E o namorado era maior, deve ser o maior fã do Predador que eu já vi na minha vida. Porque ele tava explicando vários elementos do filme pra garota. Embora isso seja uma coisa chata de você ver no cinema, tava divertido, cara. Porque a garota tava entrando na ideia, ela tava pegando a ideia dos filmes. E ela tava se divertindo junto com o namorado. Tava curtindo, né? Eu acho que é o intuito do Shane Black com esse filme. Né? Modernizar, trazer um frescor pro filme, que seja humor. Enfim, eu gostei e eu tive uma experiência legal vendo o filme no cinema também. Não gostei do terceiro ato. Do terceiro ato eu gostei. Eu não gostei da última cena. Mas eu vou falar um pouco dessa última cena também mais pra frente. O que que você achou desse novo filme, Renatão? Então, é muito complicado, porque ao mesmo tempo que eu acho que o filme vai all over the place, né, ele atira pra tudo que é lado, as minhas sensações vendo o filme dentro do cinema também foram pra todo lado. Eu comecei gostando muito do filme, achando que o filme ia ser uma coisa. De repente, quando começa o segundo ato, o filme vira outra parada. Uhum. E eu já comecei a ficar assim, caralho, que merda, não tô gostando do caminho que tá indo. E ele tá indo pra um caminho, tipo, ele vai pra um caminho muito zoado, ele vai pra um caminho muito, muito galhofa pra dentro dessa história. Eu fico vendo você falando, e eu acho que a gente pensa parecido em alguns pontos, mas os pontos que você tá defendendo, como os pontos que a galera tá não foi o que te incomodou, tudo mais, não são os pontos que me incomodaram. Uhum. Os pontos que me incomodaram são outros completamente diferentes. Por exemplo, você tá batendo muito na tecla do, ah, o pessoal tá reclamando dos cães e da estrutura, e que o filme deixa furos e não sei o quê. São raros os filmes que não deixam furos e que são direitinhos e contam a história perfeita e tudo mais. Eu não esperava isso do Predador. Eu não esperava que o Predador fosse um filme totalmente coeso com o universo que o próprio Predador criou, né? Que eles criaram pro Predador. Esse filme até tenta. Inclusive, ele referencia os outros dois filmes primeiros várias vezes, né? Sim. Tem vários fanservices desse exato, filme. Exato. O meu problema são escolhas feitas dentro do roteiro e a qualidade do roteiro. Eu acho que me incomoda a criação de certos personagens, me incomoda a maneira que foi conduzido certos personagens. Me incomoda o fato de todos os personagens serem alívio cômico. Todos eles são uma versão do Shane Black, né? Todos eles, cara. É. Todos eles. Porque o Shane Black, ele era o alívio cômico do filme original. Uhum. Só que nesse filme, todo mundo é alívio cômico. Todo mundo é esse personagem. Todo mundo fala palavrão pra cacete. Eu não tenho problema de falar palavrão. Eu falo palavrão pra caramba. Eu acho que você adicionar isso nos personagens é bom. Você adiciona um elemento mais humano, mais pequeno. Principalmente pela visão de soldado que a gente tem, né? É, exato. O problema é que nesse filme, o cientista fala, o soldado fala, a mulher fala, a criança fala. Falta só o predador falar um fuck eat my dick, sabe? Todo mundo tava falando. E eu acho que isso destoa características únicas de um personagem, vai jogando em todos eles. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz para anotar o filme foi escrever pontos positivos e pontos negativos. Eu fiz, tipo, duas listas. E exatamente o que eu estou falando, tipo, os pontos que você botou como os pontos que você estava defendendo, nenhum deles são pontos que estão na minha lista como pontos negativos. Eu entendo o que você está falando. Meu problema com o filme é outro. Eu acho que o motivo é um dos pontos que eu mais gostei, mas ao mesmo tempo as ações dele aqui diferenciam muito. Na parte do spoiler eu vou entregar melhor isso. Como eu falei, eu tava indo pra todo lado gostando do filme. Aí como eu falei, nossa, o filme tá indo muito suado, eu não tô gostando. Mas eu comecei a rir de alguns pontos, e alguns pontos eu comecei a ficar, ah, ok, eu até compro isso, eu tô comprando essa bagunça. Porque certos pontos, por mais que os personagens estejam bagunçados, eu tava comprando a química deles. Mas o final me perdeu de novo. Vou te falar, eu não tive problema com isso. Eu entendo que você tá falando da questão do... de todo mundo ser uma variação de um mesmo personagem. Eu acho que é legal você ter um elenco como esse elenco que eu li lá no início, esses atores. Muitos desses atores você curte pra caramba, né? Você acompanha, gosto, a carreira. Gosto, o elenco todo eu gosto bastante. Eu acho que, cara, a química foi legal dessa galera. Muito mais, por Sim. exemplo, do que a química do segundo filme, que a gente lembra do Danny Glover, mas o Bill Paxton tá naquele filme. Você tem atores até legais, né, naquele filme, mas que não tem muita química, né? Sei lá, eles são extremamente descartáveis. Você vê que eles estão ali pra morrer mesmo. Ok, mas todo mundo lembra dos caras desse, por mais que eu também acho muito que a química foi boa desse filme. Mas todo mundo lembra porque cada um tem uma mímicazinha, cada um tem um traço, tiquezinho. Detalhe, é, que né? faz ele ser lembrado. É, um detalhe que faz ele ser lembrado. Sinceramente, assim, de todos os filmes, esse filme E agora é o momento que o Maguinho vai sentir uma dorzinha no braço e talvez nunca mais esteja entre nós. Mas é o filme que melhor desenvolve os personagens. Concordo. Porque ainda mais quando você tava falando no começo, ah, porque o 2 não explicou ninguém e tal. Não, você falando isso, eu fiquei pensando. Isso, eu fiquei fazendo a ligação de todos os personagens desse filme. Olha. E todos eles vão criando pelo menos um mínimo de ligação um com o outro. Um mínimo. Então, quando você chega finalmente pra ação, eu, pelo menos, me peguei preocupado do tipo, eu sei que a maioria dessa galera vai morrer. Porque essa é a dinâmica do Predador. Se você conhece a dinâmica do Predador, você sabe que a maioria tá ali pra morrer. Afinal de contas, um o Predador não vai matar ninguém, gente. Fala. Uma hora eu achei que ele não ia matar ninguém. Pois é, eu também. Mas olha só. Chegou um momento que eu falei, impossível isso, que ninguém vai morrer. Eu achei um bônus do filme. Porque você fica com aqueles personagens o maior tempo possível. Uma das coisas que a gente mais reclama do... Eu queria lembrar o nome dele, mas enfim, o personagem do Shane Black no filme é que ele morre muito cedo no filme. Morre. Ele morre ainda no primeiro ato. Ele é o primeiro, né? É, ele é o primeiro. Eu acho que o Shane Black, ele aproveitou aquele elenco. Quer dizer, os caras estão tão bem juntos que eu vou aproveitar esses caras o máximo possível. Entendeu? Não, eu digo o Maguinho agora que o Maguinho morre. Eu tô esperando um spin-off prequel do Thomas Jane e do Keegan-Michael Key. Pois é. Por mais que eu tenha odiado o personagem do Keegan-Michael Key. Ah, é mesmo, cara? Eu não odiei, não. Eu achei forçado. Vamos aproveitar que a gente tá falando deles e... Quem pra você que desse elenco todo, desses atores todos que você gosta, se destacou, você acha que foi bem? E quem não foi mal? Por que, que você não gostou? Começa pelo Keegan-Michael Key, que você não gostou tanto. Eu adoro ele. Eu adoro, eu defendo o Keegan-Michael Key. Eu vou te falar que eu adorei o personagem dele, cara. Eu gostei bastante. Cara, eu defendo ele com todas as unhas e dentes enquanto puder, mas nesse filme eu não gostei do personagem. Eu não acho que ele tá mal. Uhum. Eu acho que isso é válido porque eu vou falar aqui agora, tá? Uhum. Eu não acho que o elenco esteja ruim, tirando uma pessoa que eu vou falar. Eu acho que os personagens... Como eu falei, meu problema é o roteiro e a maneira que ele constrói os personagens. Uhum. Meu grande problema, meu grande vilão pra mim nesse filme é o roteiro. É a qualidade do roteiro. Tá. Então, eu não gostei de todos os personagens serem iguais. Eu achei o personagem do Keegan-Michael Key super forçado. Quando ele é apresentado, ele é um cara que faz piadas, tipo assim, ofensivas o tempo inteiro. Depois parece que ele vai diminuindo. Tem piadas que funcionam, tipo a piada do hotel. A Olivia Munn acorda, aí eles fazendo uma aposta, então aquilo ali funciona. Eu achei boa. As duas vezes que eles utilizaram, eu achei muito boa. Mas a parte de apresentação deles, o que me incomodou foi ali. A apresentação dele, pra mim, foi horrorosa. Achei extremamente forçado. Não achei, não. Então, me incomodou. Me incomodou muito. Me tirou muito dali. E o fato de todos eles terem uma pequena coisa, me tirou. Menos o Trevant Rhodes, o ator do Moonlight. Eu acho que, como ele é o mais normal entre os malucos... Aí se destacou. Eu acho que dá uma certa normalidade pra ele. Qual a maluquice dele? Ele fuma cigarro a cada 2 segundos. Mas eu gostei dele, cara. Eu gostei muito da química dele com o Boyd Holbrook. Ele parece aquele personagem clássico dos anos 80. Quando ele é apresentado, ele é o cara que apresenta os personagens do filme pra você. Sim. Ele é aquele artifício do roteiro pra apresentar os personagens. Tipo assim, o amigo do protagonista. Todo filme de ação, o protagonista tem tipo um braço direito. Exato. Só que eu vou te falar e o Nebraska aqui é o braço direito dele. Ele é o personagem que a gente menos sabe no filme. Como ele não se apresenta como ele apresenta os outros, né? Ele tem menos coisa. E por ele ser o mais misterioso, por ele só ter talvez um elemento, né? Lá pro filme você vai acabar descobrindo sobre ele. É o personagem que tá sendo mais elogiado. Até pela Patrícia e o Romaguinho elogiaram a atuação desse ator. Ele é bom ator, cara. Ele é muito bom ator. Mas por ele não ser... O personagem que tem traços de comédia, vamos dizer. Sim. Porque os outros todos têm. Por mais que ele não deixe de ser sério o tempo inteiro, tá? Ele tem vários momentos de comédia, elementos de comédia. Então, o que eu achei legal da apresentação que você não gostou é o fato de que quando o Boyd Holbrook, isso tá no trailer, tá? Ele entra no ônibus e ele vai conhecer os caras que vão seguir com ele o filme inteiro. Primeiro, ele perdeu o time todo dele, perdeu toda a equipe dele. Todo mundo morreu e ele não tem ideia do que atingiu eles, né? Ele sabe que foi um alienígena, mas ele não sabe como é que chegou aquilo ali. Elemento 1, ele precisa de ajuda, ele precisa de um time. Ali estão soldados com problemas e tal, mas ele precisa de um time. Segundo fato, o que me pareceu, o que me vendeu é que a gente tá no meio de uma galera que não tá nem aí, cara. A gente não tá nem... Eles não tão nem ali. Primeiro, eles são soldados completamente descartáveis, assim como no primeiro filme, e eles são amigos. Ali você vê uma camaradagem ali, entendeu? Você vê essa questão toda da piada da mãe. Então parece que entrou um cara que ninguém conhece no meio de uma turma que já tá na bagunça. E foi isso que me passou o filme, entendeu? Uhum. Então, sinceramente, não me incomodou e eu comprei todas aquelas brincadeiras. Parece que você entra realmente numa turma que já tá uma zona, tá todo mundo fazendo bagunça e você entrou no meio da bagunça. E você... Mas ele usou aquele artifício clássico de roteiro que é o cêntrico no excêntrico. É. entendeu? Exato. E isso destoa pra cacete. Destoa pra cacete. Quando todo mundo é maluco e só um cara é o normal. E um filme inteiro guiar com isso, eu acho que você bota muito de gimmicks, né? Pra cada, pra cada personagem. Me incomoda. É, outros dois que eu não gostei, que eu acho que ali também foi totalmente tirado. Que diabos de cientista é a Olivia Munn? Cara, isso realmente é complicado. Ela sabe atirar. Que faculdade é essa que ela fez que é a mais completa do universo? Ah, na hora que ela começou a jogar granada no filme e tal, não sei o que, eu pensei, nossa, tá bem treinada ela, né? Pra cientista. Cara, é isso que me incomoda quando eu falando do roteiro, a maneira como ele escreve os personagens, né? Ele escreve, aliás, pros personagens. Os palavrões, o exagero dos palavrões que eu tô falando, é isso. O personagem dela não falaria palavrão o tempo inteiro como ela fala. Não falaria daquela forma, ela não se comportaria daquela forma, ela não agiria daquela forma. Todo mundo ali é uma máquina de combate. Que cientista é ela que na primeira ação pega um rifle tranquilizante e sai correndo em direção ao predador. Ou ela parte. Ela é uma bióloga no filme, né? É uma bióloga, é uma cientista. Eu tenho biólogos sabem usar armas tranquilizantes, pelo menos. Eu tenho um amigo meu que ele é formado em biologia e ele nunca iria atrás de um predador. Não, sem fato. Não, tem coisas over the top. Literalmente, tem. Pra mim, ela foi miscasting pra caraca. Eu não colocaria ela no papel. É, Olivia Munn. E tem um outro elemento. Nossa, agora eu tô começando a realmente ter problema com o elenco. Eu cortaria todo o elemento extraordinário do filme. E eu não digo o elemento extraordinário fantasioso. Eu digo o elemento do filme extraordinário. Eu tiraria o Jacob Tremblay. Ah, é? Nossa, pra quê? Pra quê? Aquele começo do menino autista que... E outro cara que pra mim foi uma decepção, a utilização dele, eu repito, por causa do roteiro, a utilização do cara foi uma merda. Sterling K. Brown. Sério? Puta, adorei ele no filme, cara. E ele tá sendo bem elogiado em algumas críticas. Não só digo isso, como eu acho que... O que acontece com ele? Porque pela má edição do filme, você depois você fala... Ih, aconteceu isso. Tá, entendi. Cara, eu achei o personagem dele mais uma vez. Eu não gosto da maneira que ele guiou os personagens. Eu não acho que o personagem dele se portaria daquela forma, agiria daquela forma, falaria daquela forma. Não tem problema dele ser um cara inescrupuloso, dele ser um cara que só quer utilizar aquilo ali de forma gananciosa e tudo mais. Eu não gostei do personagem, não é a atuação. Meus problemas são atuação. Eu gostei, até porque a gente tá acostumado a vê-lo como sempre o cara bonzinho, by the book, né? Ele faz o This Is Us, que a gente gosta. American Crime Story também, do O.J. Simpson. É, sempre como um cara bom, o cara tem problemas com racismo e não sei o quê. Esse personagem dele é completamente diferente. É outro personagem. E eu achei que foi legal vê-lo fazendo um personagem completamente diferente. Eu achei estranho ele usar N-word no filme. Uh-huh. Ver ele falando aquilo, eu achei mega estranho. Eu achei legal. Eu achei você demora a entender qual é a função dele ali. Como ele sabe mais do que todo mundo, ele a maneira que ele explica aquilo ali é muito trivial pra ele. Quando ele precisa explicar, é bem trivial. Então ele usa poucas palavras pra explicar. A apresentação dele não é ruim. O problema é depois. É isso que eu falo. Parece que no segundo ato, todo mundo foi reescrito. Uhum. Ele, no primeiro ato, ele todo formal lá, explicando não sei o quê, mas ao mesmo tempo, ele dando... Você não entende bem quais são as intenções dele e tudo mais, como você mesmo falou. Enfim, no segundo, problema. Ele já chega lá, qual é? Pega essa criança, pega não sei o quê. Não tive problema com isso, sinceramente, porque a gente sabe qual é a função dele, porque o personagem dele é o personagem do Keys, que é o Gary Busey. Ele sabe mais do que ele tá falando. Sempre tem esse personagem do governo. Sim. Todo filme tem uma coisa dessa. Você não consegue fazer um filme de alienígena e não ter um cara assim. Não, tem que ter alguém que já sabe que eles vêm, qual é o motivo e tal. E, enfim, eu acho que o dele foi legal. Foi divertido, foi... Porque o filme, ele se presta a isso. Eu quero divertir você em todas as cenas. Eu vou te divertir em todas as cenas, mesmo sendo um filme do Predador. Sobre o nosso personagem principal, o Predador. A gente falou todo do elenco dos humanos, mas o predador nesse filme, Renatão. Aqui você tem dois predadores, né? Também estou falando algo que está no trailer. Um predador mais normalzinho, você tem um predador upgrade, né? A evolução. Sobre essa questão toda da evolução, das novidades que foram apresentadas, as armas. Isso também é um elemento interessante. Todos os filmes têm uma arma nova. Te agradou? O que você achou? Gostei, cara. Eu gostei dos efeitos, da maneira que eles fizeram o predador, os golpes. O filme é muito violento. E a maneira que o predador age no filme é bem violenta. Isso eu gosto. A questão do predador grande... Ele é bem bem assustador. Quando você vê ele assim, vindo na sua direção, ele é bem ameaçador. É que eu acho que ele tira o elemento mais... Ele tira a agilidade do predador. O predador é aquela figura que é uma máquina de combate. O cara vai vir correndo, vai saltar, vai fazer não sei o quê. E esse predador grande, eu não vejo ele fazendo isso. Eu acho que ele tira... Ele é tipo um personagem de videogame que você nunca vai escolher porque é o cara fortão. Você nunca vai escolher o Honda, porque o Honda é muito pesado. Uhum. Você nunca vai escolher o Zangief, porque o Zangief é muito pesado. E esse cara é meio que a mesma coisa. Eu não escolheria ele num jogo porque eu acho que ele é muito, muito lento. E eu acho que o predador normalmente é o cara mais rápido. Nesse filme não me incomoda isso, porque, pô, gente, a gente tem uns dois tipos. Você tem ah, eu gosto do predador antigo. Você tem meio filme com o predador antigo. Eu gosto do predador novo. Você tem meio filme com o predador novo. Você tem tudo. Você tem até cachorro predador. Que você já falou que não te incomodou também. Né? Não me incomodou. O que me incomoda, não me incomoda a estética dele, não me incomoda a utilização dele no filme, não me incomoda até a justificativa dentro do filme pra utilização deles. Uhum. Faz sentido. Eu também achei. Eles têm até uma função legal. Tem. Me incomoda tratar como cachorro, me incomoda. Bom, eu gostei bastante do Predador, enfim, foi o que eu paguei pra ver, eu achei legal. A única coisa que eu achei é que ele não perde muito tempo explicando o que são esses upgrades. De uma certa forma, não. Isso é legal, porque você não tem que ficar entendendo a química, a biologia por trás daquilo ali. Mas explicam o porquê, e eu acho uma boa explicação. Eu só acho que ele tomou o caminho mais fácil, que é, esse aqui é mais evoluído porque ele é maior e mais forte. Então, Não é só isso, eles falam. O que eu tô dizendo, não é que eles não falam, eles não perdem muito tempo explicando isso. Isso, por um lado, eu acho uma coisa legal. Eles não falam o que elemento ele pega de cada parada pra poder fazer o upgrade dele. Até porque isso é irrelevante, você tem que saber. Sim, é relevante. Eu acho que ele é absurdamente maior. No ponto em que... O outro fica pequeno. Parece que você tá vendo o Senhor dos Anéis em algum momento, sabe assim? Todo mundo é anão e ele é muito grande. Ou que você tá diante de um gigante, literalmente, entendeu? A única coisa que eu acho que, pra mim, destoou um pouco do Predador, enfim, saiu um pouco da linha do Predador, é que, naturalmente, o Predador, ele usa muito a camuflagem. A camuflagem é um elemento muito importante pro Predador. E esse filme brincou demais com essa questão, porque em vários momentos ele poderia ter estraçalhado todo mundo usando a camuflagem. Ele decide não usar a camuflagem simplesmente por você poder ver o predador. Então, sim. Como eu falei, é um elemento que é difícil você usar, né? Porque ele poderia simplesmente usar a camuflagem o tempo todo. Então, o filme tem que apresentar um momento... O filme poderia fazer isso... Você sabe que o predador tá ali. É, pois é. O filme poderia fazer isso pra voltar ao elemento de terror que o primeiro predador tinha. Então, mas como eu falei, quando eu falei do primeiro filme, não tem como você usar isso porque as pessoas querem ver o predador. Então, ok, mas usa alguns momentos. Não precisa toda a cena ser uma cena de ação desenfreada. Faz uma cena ser uma cena... Porra, eles entram na escola e o predador aparece. Ele poderia muito bem vir como camuflagem e seria muito mais assustador. Você criaria um elemento assustador muito mais interessante poderia ali. Poderia ser. É que era uma maneira de apresentar um personagem, vamos dizer assim. Mas entendo. Shane Black, diretor do filme, foi um dos elementos que te motivou a ver o filme, que te animou pra ver o filme. Sem dúvida. Quando a gente fez a crítica dos Dois Caras Legais, foi talvez a coisa que a gente mais elogiou do filme. Tem uma característica do Shane Black, diretor, que eu acho que a gente já consegue ver, porque ele tá no quarto filme já dele, Beijo, né? De Tiro, Nome de Ferro, Dois Caras Legais, Predador. É. Como roteirista, ele já tinha essa questão toda da amizade dos policiais, né, ou bandidos, enfim, sempre uma dupla, os diálogos que você falou, só que assim, naquele filme, nos Dois Caras Legais, uma das coisas que a gente falou, dois elementos que a gente falou do filme, eu já esperava nesse filme e eu vi muita gente criticando novamente. Naquele filme, a violência incomoda um pouco. Nos Dois Caras Legais, tem gente que morre no fundo. Alguém dá um tiro e alguém sempre é alvejado de bala em determinado momento no filme. Isso vira uma piada, quase uma piada recorrente naquele filme, né? Nesse filme, você não tem exatamente isso, mas você tem pessoas sendo trituradas de formas abusivamente violentas, assim. Algumas pessoas se incomodaram com isso, embora o primeiro filme tenha... Assim, eu acho que o primeiro filme é mais gráfico na violência, porque nesse filme é pá, morreu, caramba, o que eu vi? Tem pessoas que morrem e você fala, caralho, morreu? É muito rápido. Isso continua ofendendo, né? A violência continua sendo meio ofensiva e não só verbalmente, como você falou nos palavrões, mas também graficamente. Isso é um elemento dele que ele traz pra esse filme e tem nos outros filmes também, tirando o Homem de Ferro, obviamente, que não tem como ele botar porque é um filme PG. Mas, um outro elemento que eu acho que eu queria colocar é, nenhuma história do Shane Black, diretor, pode ser normal, né? Uma das coisas que a gente passou mais tempo naquele cast falando foi a lógica da trama de dois caras legais. Qual é a lógica daquele filme? Quase não tem. Pelo contrário, a gente até citou isso. Se tirar os dois personagens, do Ryan Gosling e do Russell Crowe daquele filme, a história do filme ia passar de qualquer jeito. Eles estão ali só pra complicar mais ainda a trama do filme. Só pra causar o caos na história. Exatamente. Então me parece que esse filme é meio isso também. As coisas vão acontecer. Tanto que se você pegar o início do filme, né? Qual é a motivação do predador de vir pra Terra? No final do filme, com eles ou sem eles, vai pro mesmo lado. Vai acontecer a mesma coisa. Tirando um elemento ou outro aqui, me parece que isso é uma coisa recorrente na filmografia dele. Ele quer que seja essa confusão mesmo. Ele quer que as coisas sejam loucas. Que, sabe, tipo, o que eu tô vendo na minha frente? Que loucura é essa? Muito até pela edição do filme. O que você achou do trabalho dele nesse filme, Renatão? Então, eu quero deixar bem claro a separação do diretor do roteirista. Eu acho que, pra eu falar, eu tenho que fazer isso. E o diretor Shane Black, eu acho que fez um trabalho competente. Eu gosto da maneira que ele guia certas cenas de ação. Inclusive, um dos momentos mais legais que eu vi com o Predador recente foi nesse filme com ele. Eu gosto do trabalho dele, cara. Eu gosto da maneira que ele dirige. Eu acho ele competente. Eu acho que ele faz um bom trabalho com os atores. Tanto que eu defendi os atores, as atuações. Eu não defendo os personagens. E aí que vem o roteiro. Você fala que ele faz sim as coisas caóticas e maluquices, você não espera menos de um filme do Shane Black. Perfeito, mas eu acho que esse filme, ele faz tanto isso que ele soa como uma sátira aos próprios filmes de Shane Black. Eu vi muita gente falando isso também. Me tira, o Shane Black me tirou do filme a ponto de eu não, certos momentos eu não tô vendo o filme do Predador e eu não tô vendo... Acabou que o elemento que te fez ir ver o filme foi o elemento que mais te incomodou. Porque em certos pontos eu olhava pra tela e eu não tava vendo um filme do Predador. E eu não tava vendo um filme do Shane Black também. E isso era muito frustrante, porque eu paguei lá pra ver os dois. Desculpa, eu não tive. Eu infelizmente não tive. Teve momentos sim que eu vi, mas a maior parte eu não vi. Especialmente no segundo ato. No segundo ato, principalmente, eu não via um filme nem de um nem de outro. Especialmente a questão da edição, tem dedo dele, porque o Shane Black sempre tem dedo na edição. Você vê o estilo dele, especialmente na montagem e nesse filme, eu acho a montagem muito fraca. Tem duas cenas que eu acho, assim, absurdas de mal montada. Olha, Renato, eu tô me perguntando se eu vi outro filme, porque eu tô quase discordando de tudo que você falou aí, cara. Eu vi o filme do Shane Black. Pra mim, aquilo é um filme do Shane Black, sinceramente. Como eu falei, é muito parecido com Os Dois Caras Legais em vários elementos. E tem uma cena de tiroteio nos Dois Caras Legais que você não entende nada do que tá acontecendo. A cena lá pro final do filme, você não sabe quem tá atirando em quem tá no primeiro andar, quem tá no segundo andar. Exatamente, é o intuito dele te confundir. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez Os Dois Caras Legais, a gente fez o cast e tal, eu falei, eu quero ver o filme de novo. Eu já vi esse filme umas 3 vezes. Tem coisas que acontecem naquele filme que, de uma primeira vez, você não pesca. É impossível. Os diálogos são tão rápidos, as cenas acontecem de uma maneira tão rápida. Assim, às vezes entra um personagem, atira em alguém e tal. O que aconteceu aqui? Eu acho que isso é muito proposital, sim. Ele quer deixar você meio zonzo um pouco na ação. Isso acontece várias vezes nesse filme. Tem gente que, como eu falei, tem personagens principais que morrem nesse filme e você lá na frente vai falar, puta, ele morreu. Ele realmente morreu naquela cena, né? Se eu vi isso acontecer em um filme... Você acha que foi proposital, então? Eu acho... Eu tenho certeza que foi. Como eu falei, ele já tá no quarto filme. E você vê isso acontecendo em Beijos e Tiros, às vezes. No Beijos e Tiros, as coisas são tão confusas na vida dele, que tem um momento que ele toma uma droga, e aí ele tá num lugar, depois ele tá em outro. O filme brinca exatamente com o fato dele não lembrar das coisas. E é pra ser confuso mesmo. Então eu acho que ele trazer isso pro filme Predador, eu achei até interessante, porque eu não saberia como ele poderia tratar isso nesse filme. E ele trouxe como um elemento de caos mesmo. Não foi uma coisa que me desagradou, é uma coisa até que eu já esperava um pouco. E eu vou falar, eu até quero ver o filme de novo, exatamente pra poder pescar o que eu não pesquei da primeira vez. Porque, sinceramente, eu perdi diálogos. Eu perdi diálogos de pegar minha Coca-Cola e beber, eu perdi alguma coisa que aconteceu, porque os filmes dele são assim. Eu gosto muito dessa maneira dele de fazer as coisas, de estruturar o roteiro dele de maneira caótica. Eu sei que as pessoas gostaram do início, o Maguinho também gostou do início do filme, porque é o mais straightforward dele. O resto é uma zona. Parece que o filme foi escrito por um daqueles loucos, um daqueles soldados loucos lá. Parece que um deles resolveu... Vou te contar o que aconteceu. Foi ali foi a sala de roteirista. Eu sobrevivi, deles. Eu vou te contar o que aconteceu. Falei que foi o Thomas Jane, né? Por isso que é cheio de palavrão no filme. Pois é. Enfim, vamos partir pra parte dos spoilers pra gente poder tratar. Vamos, por favor. Spoilers para O Predador, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Que nos spoilers a gente vai poder tratar melhor dos temas do filme, né, Renatão? Vamos começar, então, pelo... O que te surpreendeu? Qual foram as novidades que você mais gostou desse filme? Não sei se é uma surpresa, mas uma novidade que eu gostei, até que a gente já comentou, mas aqui a gente pode explicar um pouco mais, que são os motivos que trouxeram a vinda deles pra Terra, né? Eu acho que a questão toda da genética e a questão que pra evolução, né? O segundo filme apresenta eles como caçadores de troféus, como você mesmo falou. Mas ali, aqui você expande. Você tem o motivo deles é coletar DNA humano, é seres, né? Em outras partes do universo que possam ajudar na melhoria deles, na questão genética deles e tal. E aquele predador que vem depois, que é o predador grandão, ele é um resultado disso, ele é um reflexo dessa evolução genética que os predadores estão tendo para se tornarem criaturas superiores às outras. Ao mesmo tempo, eles sabem que a geração do planeta Terra está para morrer. O planeta está morrendo, os humanos não vão sobreviver aqui mais muitas gerações. E a ideia deles é virem aqui e tomarem a Terra para eles. Esse elemento você gostou? Assim, eu gostei. A explicação... Sabe o que parece? Que todo filme vai colocando um elemento a mais e explicando até chegar nesse que eu finalmente também acho. Fala o que exato, exato. Eu acho exatamente isso. Por isso que eu tava falando antes. Parece que, tipo assim, eles vão pavimentando uma estrada que chegou até aqui. Eu tenho um problema com esse motivo, que é a vinda do primeiro predador, né? O predador que começa o filme vindo, ele vem pra trazer uma forma de defesa pros humanos, perfeito? Certo. Segundo o filme apresenta. Não, o final do filme até apresenta, mas antes eles vão descobrindo que, não, ele veio pra cá pra trazer uma defesa. Trazer alguma coisa. Uma coisa, porque ele veio trazer... Ele roubou, na verdade. Ele era um traidor. Depois você vai descobrir que é uma arma pros humanos. Pra maneira dos humanos se defenderem. Na verdade, ele não roubou do predador, ele roubou do Tony Stark aquilo ali, né? Perfeito. Em tecnologia estranha. Sobrou do software do Homem de Ferro 3, mas tudo bem. Então ele traz aquilo pra Terra, porque ele quer proteger os humanos. Até aí, ok. Qual o motivo? Não. Eu não achei ok não, mas tudo bem. Não. Agora a gente vai discordar. Não. Até aí, ok, ele vai trazer. Por mais que os motivos pra ele vir proteger os humanos, nenhum momento é explicado. E por mais que quando ele chega na Terra pra trazer a proteção pros humanos, ele mata 300 humanos no meio do caminho. Qual o fucking sentido disso? Eu não sei. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Há pouco tempo saiu uma notícia de que eles precisaram refazer todo o terceiro ato do filme. Eu achei muito interessante. Nossa, porque, eles fizeram pra aquilo? Não, então. Eles não refizeram o terceiro ato do filme, até porque o filme já estava pronto. Depois ficou claro pra mim. Depois que eu vi o que era, ficou claro. Eles não refizeram o terceiro ato do filme. Eles refizeram a última cena. A armadura. Essa cena destoa demais do resto do filme. E você pode reparar uma coisa. Sabe por que eu sei que eles não refizeram todo o terceiro ato? Porque olha pro Boyd Holbrook no filme. Quando ele aparece na última cena, ele tá mais gordo. O cabelo dele tá diferente, tanto que meteram uma boina no cabelo dele. Mas você pode reparar que o cabelo dele tá diferente. Tipo, pegaram o ator, acho que um ano depois, sei lá, não deve ter sido um ano, mas estavam fazendo os efeitos especiais do filme. Pegaram o ator e falaram assim, a gente vai precisar de você e do garotinho pra refazer uma cena. A Jacob Tremblay tava com 16 anos já, quando fizeram isso. Dá pra ver que eles... o garoto tá maior, dá pra ver que as coisas... Dá pra ver que tá bem diferente ali. Dá. Você vai dizer, mas é intencional. O filme mostra que passou um tempo, o garoto já tá trabalhando com os humanos, O moleque autista trabalhando com os humanos. Não porque o moleque é autista, pelo amor de Deus, né, gente? Mas, caralho. Essa cena nem não tá nem no tom do resto do filme. Não me surpreenderia se daqui a um tempo a gente descobrir que nem o Shane Black dirigiu aquela cena, cara. Porque não me parece, cara. Até a maneira que a câmera dá um giro em volta da armadura e tal, não parece ser o filme que eu tava vendo. Eu achei completamente fora do filme. Nossa, dá pra ver que aquela cena foi uma cena que o estúdio resolveu meter a mão e falar assim, o final que a gente precisa é esse. Não, aquilo ali parece o... Eu não sei se você chegou a ver o trailer, pelo menos. Eu vi quando eu fui indicar pro Maguinho. Parece o filme do Max Steel. Parece algo assim. Parece aquela criatura pegando o moleque e transformando o moleque no Max Steel. Eu acho que é totalmente fora do tom do filme, sinceramente. Não, mas aí que preocupa, né? Porque a sequência, se tiver, vai ser isso. E ela foge de toda a lógica do filme, como você tá falando. Tipo, por que que um predador traria aquilo? A intenção é óbvio, uma continuação. Ele mataria 700 pessoas no decorrer de salvar a humanidade. Até porque você tá apresentando personagens novos, tem um cientista novo ali. Não acho que seja parte do filme que eu vi. Pra mim não faz o menor sentido. Tá, aliás, poderia até, final é o filme que você viu. Poderia até ser uma cena pós-crédito, na minha opinião, ali, sabe? Tá mais com cara de cena pós-crédito do que de é, porque a galera podia perder aquela cena e não ia mudar tanto, né? Exato. Ia sair exato. Com custo até um pouquinho menos amargo da boca. É, então, eu acho que tá mais com cara de cena de filme de estúdio, assim. Porque é porque agora... falaram que o filme teve muito dedo do estúdio, né? Você acha que foi só nessa muito. Cena ou você acha que teve acho esse momento que também? Acho que sim, nesse caso, sim. Você sabe qual é a grande prova disso tudo? É que entrevistaram o Thomas Jane. O Thomas Jane é uma figuraça, né? Porque ele conta tudo mesmo. E ele mesmo falou, refizeram? Sério? Porque eu não sabia. Não sabia que tinham refeito. Não me chamaram pra refazer o final do filme. Então, por isso que eu tenho certeza que, em parte, o Shane Black escreveu e, em parte, não tem nada a ver. E ele acabou levando o crédito dessa cena final. Mas eu, sinceramente, acho que não tem muito a ver. Ele pode até ter dirigido aquilo. Não tô dizendo que ele não dirigiu, mas não me parece. Não me parece. Além me parece de ser ruim, não tem estudo. Nada a ver com o filme que foi apresentado. E só levanta mais perguntas e não explica nada. É exatamente como você tá falando. Não, tipo assim, levantar perguntas em cliffhanger, eu não acho problemático. Agora, que faça um bom cliffhanger, né? Que levante em perguntas e tu fica, caraca! Não perguntas que tu fica, caraca, por que o Predador matou 300 pessoas pra trazer uma arma pro humano? E outra coisa, por que o Predador tá ajudando os humanos? Qual o motivo dele? Os cientistas ali estão achando que ele trouxe aquilo pros humanos, mas na verdade ele não tava vindo pro planeta Terra. Ele acabou, a primeira cena do filme, ele é atacado, o portal abre e ele entra e vem pra Terra. Ele cai na Terra. Mas quem disse que ele tava vindo ali? Pra mim, é um Predador normal, que descobriu uma arma pra matar os predadores maiores. Até aí não tem nada a ver com a Terra. Ele acabou caindo na Terra e ele tava querendo proteger aquela arma. Ele precisava daquele ali, da armadura do Homem de Ferro, Predador, pra poder matar o maiorzão, porque ele não tinha a menor chance. Só que ele morreu, não deu pra ele. Não que ele veio trazer presentes pra salvar a humanidade. Eu acho que a leitura de quem fez aquela terceira cena não foi o Shane Black, continuo dizendo que não tem como ter sido. A leitura foi totalmente errada. E a maneira que se explica ali é pior ainda, entendeu? Ele trouxe pra gente. Não foi assim que o filme vinha apresentando. Então, pra mim não fez o menor sentido ali. Não. Mas enfim. Cara, tem uma outra cena que eu odiei. Terceiro ato, já que a gente tá falando dessa parte específica. Eu odiei. A gente, no cast dos filmes do mês, a gente teve alguém que, um ouvinte nosso, mandou uma mensagem falando que acha que os outros caras legais são a versão dos outros Alex caras. Feitosa. Foi Alex Feitosa? Então, foi. Feitosa falou que os caras legais é uma versão dos outros caras, do Will Ferrell com o Mark Wahlberg. Você viu esse filme, não viu? Discordou claramente. A melhor cena pra mim desse filme é logo no começo, quando The Rock e o Samuel Jackson pulam do prédio. Completamente sem sentido, eles mira no arbusto, aí se cumprimentam e pulam num absurdo. Pra mim foi a cena dos dois pulando na nave. Dos três, aliás, né? Que o maluco lá também pula. Aham, cara, aquilo ali foi uma loucura, sem sentido, absurda! Cara, que plano merda! Que plano merda! Eles olharam pra montanha aí e falaram, não, vamos pular. E naquela hora eu vi o The Rock e o Samuel Jackson pulando do lado deles. Faltou só um falar, mira no arbusto. É verdade. Então, tipo assim, se o Feitosa podia falar agora, o Shane Black ele gostou dos outros caras mesmo e colocou o elemento do filme não nos outros caras legais, mas no Predador. Essa cena me lembrou uma outra, cara. Me lembrou a cena do Alien Covenant, o Alien preso na nave. Sabe a cena que eu tô falando? O Alien pendurado enquanto a nave tá subindo e tal. Mas ali é o Alien. Lembrou o Alien é aquela criatura, mas... Sim. Sabe? Faz mais sentido. Outra coisa, né? Outra coisa são os três caras que não tem nada pra se segurar, não tem nada. Tanto que eles ficam lá sambando no negócio, querendo se agarrar sem ter nada pra agarrar. Pô, que plano merda. E se aquela nave decola direto e eles vão pro espaço? E aí? Eu achei... Tem uma cena onde a nave tá subindo e a Olivia Munn tá atirando na nave, que ele faz um plano alto, assim, um plano de cima, e que eu achei linda a cena, assim. Não, breve, é. Mas a hora eu achei que o bem campo bonito. De força vem também é maneiro, que um passa por debaixo, o outro pula. Eu achei legal isso ser uma arma, né? E ter como tem três personagens, três maneiras diferentes de você. Isso eu achei interessante. Mas o plano realmente... é muito merda. Com certeza. O plano não tem plano ali, você vê que não. Não, é mira no Renatão, que pula. Renatão, podemos ir pra nossa nota de Predador, de Shane Black? Conclusão desse papo todo, sua nota para o filme novo do Shane Black e sua conclusão final, por favor. Então, a minha conclusão é que eu acho que o filme tinha muito potencial pra mim. Shane Black, o elenco envolvido, até a história que eles queriam passar, mas eu acho que o roteiro, ele acertou uns golpes, assim, bem, bem fortes pra mim, e não atiçaram meu paladar, não me fizeram curtir o filme da maneira que eu esperava curtir. Ao mesmo tempo, eu vou rever o filme, entendeu? Porque eu sempre revejo os filmes, mais que os filmes que têm uma expectativa muito grande. Liga da Justiça era outro que eu tinha uma expectativa grande, eu revi o filme, eu costumo dar chance pros filmes, mas ele realmente, eu não tive a experiência que eu queria ter. A minha nota, infelizmente, demais, é 5,5, por todos os motivos que eu falei aqui, infelizmente. Mas eu vou rever o filme e, não sei, cara, eu espero numa segunda visita, gostar mais, talvez. Sabendo do que eu vou esperar, entendeu? Passando o tempo, pensando melhor, sabendo no que eu vou esperar, quem sabe eu consigo curtir o filme melhor. Assim como é o caso do Homem de Ferro 3, que hoje em dia eu curto bem mais o filme do que eu curti a primeira vez que eu vi. 5,5. Esse meio aí foi legal, hein? Não quero deixar com 5, vou dar um 5,5. Porque eu não quero deixar com 5, mas ao mesmo tempo eu não quero dar um 6, que tá também no caminho. Eu vou dar 5,5. Tá certo. Eu também não vou dar uma nota muito alta, não, porque, como eu falei, tem coisas ali que poderiam não estar. No geral, foi uma grande diversão que eu tive. Aí que tá, eu não tinha uma expectativa muito grande pro filme. Quer dizer, ele não era uma expectativa pra mim do filme do ano, né? Eu não coloquei entre as expectativas. Eu queria muito ver o filme. Como eu quero ver tudo do Shane Black, que ele for lançar, eu acho divertido. Eu vou dar 7,5. Eu gostei do filme como diversão. Eu achei um entretenimento muito legal. Eu fui pra ver essa estrutura do filme. Acho que ele respeitou bastante. Já falei todos os elogios que eu tinha que fazer do filme ao longo do cast. O que eu esperava do Shane Black é isso mesmo. Eu acho que o dedo dele tá ali no filme. Não me incomodou. Ele é um cara que todo filme que ele faz, ele vai ter elementos que as pessoas vão criticar. Ele literalmente é essa confusão toda. Propositalmente. Como todos os filmes. Eu acho que é um pouco como funciona a cabeça do Shane Black também. Então, ele não tem como fugir muito disso, e é o que as pessoas esperam. Ao longo da carreira dele, mais pra frente, eu acho que a gente vai olhar pros filmes dele e vai falar assim, era pra ser isso mesmo. Então, eu acho que talvez a gente espera demais filmes como Predador. Eu tinha uma vontade muito grande de ver, e não esperava tanta coisa não, eu esperava isso aí, que eu vi. Eu me diverti, o cinema que eu estava se divertiu bastante, a galera saiu tudo rindo e se divertindo e tal, embora tenha visto pessoas sendo decapitadas e membros voando. É difícil, eu acho que a pergunta segue. O que, que a gente espera num filme do Predador? Então, por favor, manda um e-mail pra gente, ratoscast@gmail.com, contato@ratosdecinema.com, e diga o que, que você espera do filme Predador e com quem que você concordou. Não deixa também de ler a crítica do Maguinho, por mais que eu discorde, tá lá e é bem interessante. Eu fiz algumas brincadeiras com por o Maguinho. Por mais que eu discorde, tá lá. Tá lá no podia, site. Eu podia não upar no site, mas eu coloquei. Não, mas eu acho que é extremamente válido, e o Maguinho, ele tem um ponto de raciocínio. Não, e a gente brinca, mas o Maguinho também gosta pra caralho da franquia. Fica ele tava muito claro. Eu tô brincando com ele, mas isso aqui continua, tá, gente? Escuta nosso Filmes do Mês de Setembro e você vai ver que essa briga... o papo do Predador promete nesse cast. Essa briga vai durar mais um pouco, mas no geral eu achei que foi uma diversão e é um filme escapismo total e muito divertido, assim. Bom, com isso a gente encerra esse cast do Predador, né, Renatão? Queria te agradecer muito, assim, por você ter ido ver o filme, ter vindo fazer esse cast comigo. A gente tava em dúvida se faria o cast do Predador, mas é Predador, né? A gente tem que fazer. Tem que fazer. Legal. E é legal porque tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando, então eu acho que vale a discussão. Vale a conversa. Queria que você deixasse seus contatos aí pra as pessoas poderem... talvez discutir um pouco mais com você, enfim, como é que a gente faz pra falar com você? Cara, eu que agradeço, sempre um prazerzão vir aqui poder falar de cinema, falar de Predador com você. Quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenaMaciel, com dois L's no final. Quem quiser procurar as minhas opiniões de filme, minhas dicas, dá uma olhada lá no site do Rato, sempre tem alguma coisa que a gente tá escrevendo, algum textinho que eu tô publicando lá. E o meu Letterboxd, onde eu tô sempre comentando e marcando todos os filmes que eu vejo, sempre tem algum comentário, tem alguma coisa. E galera, não esquece, para ter uma experiência melhor, dá uma olhadinha no nosso Patreon, assina, se inscreve na comunidade do Ratos e aproveite tudo de bom que a gente está trabalhando lá para vocês. Valeu, até a próxima, galera. É isso aí. Então, ó, patreon.com/ratosdecinema, tudo junto. Dá uma olhadinha lá, porque bem legal. E tenho certeza que você vai gostar das novidades que a gente tá preparando. E vai entrar mais coisas ainda ali. Dá uma olhadinha só de curiosidade, que você vai gostar. Mais uma vez, agradecendo a sua presença, Renatão. Agradecendo a todos vocês que vieram ouvir aqui o podcast também. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Predador, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e nem o predador resiste a Olivia Munn nua, né? É verdade. Essa foi pra Patrícia. O que também não tem o menor sentido essa cena até agora, né? Por que que ele parou com ela nua? Tem sim, cara. É o mesmo motivo que ele não mata a mulher no primeiro filme, porque ela não tá armada. Lembra disso? Isso é uma regra. Ah, pode crer. Só, tanto que, lembra quando o garoto quer pegar a arma e o pai dele não deixa? Quando eles estão no colégio, o garoto quer pegar a arma pra atirar no predador e o pai não, ele tira da mão. Sim, pode crer. É uma das regras. É um callback das regras, pode crer. É, então.